ZYH 604, 560 AM. Rádio Educadora Jaguaribana de Limoeiro do Norte. A Rádio do Povo. Rádio. Uma emissora do Grupo Adelmo Aquino de Comunicação. Direção Norma Aquino, Karine Aquino, Chico Adelmo e Chico Pequeno. Direção Geral Adelmo Aquino. Vou falar de um grande homem, homem do bem e da paz. Pra defender nosso povo, já mostrou que é capaz. Homem que cumpre o que diz, quando promete ele faz. É forte desde menino, sinônimo de nordestino. Forte igual Adelmo Aquino, Ceará não nasce mais. Orgulho de Alto Santo, de Iracema também. O seu Adelmo é da paz, o seu Adelmo é do bem. Sinônimo de nordestino, quem não gosta de Adelmo Aquino não gosta mais de ninguém. Fazendeiro respeitado, brasileiro exemplar. Na política é verdadeiro, ele é muito popular. Falo de Adelmo Aquino, orgulho do Ceará. Seguindo o melhor caminho e amigo de Luizinho, forrozeiro popular. Adelmo Aquino, brasileiro nota mil. Um herói que nos pertence, sinônimo de cearense e orgulho do meu Brasil. Alô, seu Adelmo, aquele abraço do seu amigo velho, Luizinho Miralsuba, forrozeiro e repentista. Alô, Chica Adelmo, alô, Chico Pequeno, alô, família Aquino. E você faz parte da família. Lhe receber com um sorriso é nossa tradição. Aqui é sua casa, fomos feitos pra você. Feitos pra você de coração. É mais do que costume, é amor correspondido. É coisa de família igual abraço de irmão. Nossa família é mais feliz. Nossa família é união. Feito pra você de coração. Nossa família. Vamos lá, são 8 da noite, mais 18 minutos. Deixa eu falar aqui, a nossa farmácia São Raimundo. Doutor Leleu da Gladys, né? A de todo mundo, a minha, do Tom Gugel, do aposentado, do pensionista, não é isso? Farmácia São Raimundo, medicamentos éticos, genéricos, similares, naturais, fitoterápicos, com desconto especial. Além disso, você compra cadeira de rodas, moletas, bengalas, andador de alumínio, colchão d'água, tem cama de hospital, aparelho de aerosol, de verificação de pressão arterial, de glicemia, produtos descartáveis. E ortopédico você tem na farmácia São Ramon. Compra nos cartões, tem um crediário próprio, na compra à vista tem desconto especial. Ela é conveniada, credenciada ao Programa Farmácia Popular do Brasil, com remédio de graça, 0800, viu, cara? Para quem é asmático e pertence a diabetes, outros medicamentos com até 90% de desconto. É ali na Cândido Bessa, pertinho do Classic Hotel. Ligue 1-3-4-2-3-36-66, né? Vamos lá de música. Ah, mas deixa eu mandar aqui o alô aqui para a Socorro Araújo, né? João Romão, ali no Bonfim. Alô, Chico Osmar, geral da turma lá do filme 60. Raimundo Amacena, Cícera Amacena, Vandir, Salomão Aludes, Raimundo do Mercadinho Elaine, né? E também o Nel, lá no filme 60. Vamos lá, Fernando. Tá com raiva de mim, Amado Batista. Coração de pedra, Almir Rogério. Os brutos também amam. Agnaldo Timóteo.